258, sendo o tráfego de aproximação, aguardando pista livre. Aciona 5523, trip 5216. Autorizado 190 Aracaju, saída, pista 10, decola curva esquerda, Pucajamo saída, 198 controle, 5523, confirma? Afirmativo, trip 5216, chame pronto para pushback 06. Camarada no bate 352, 16 da trip. Falou, gol 884, livrou a pista. 1884, táxi Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette, 06, obrigado. Flycheck Mike 4091, ready to copy? I'm ready to copy. Flycheck Mike 4091 to Galeão, clear for level 220 via Golf 677 to Charlie Vitor Lima, direct Eudes, direct Victor Tango Romeo, Whiskey 6, and Papa Charlie X-ray. Departure runway 10 after takeoff. Right turn to Zael. Departure Delta Alpha Echo Lima. Departure and the Coral transition. Charlie Oscar Romeo Alpha Lima transition. Salvador. Departure runway 9.8. Tower 186. Skok 5507. Mike F Mike 40901. Director detonation via Golf 677. Director Charlie Victor Lima, with level 220. Then Corral transition, Skok 5507. Mike F Mike 0901. Stand by. Mike F Mike 40901, confirming the departure is Delta Alpha Echo Lima and transition Charlie Oscar Romeo Alpha Lima. Delta Alpha Lima, then Corral transition Mike F Mike 0901. Correct, report ready for startup. Mike F Mike 4901. We are ready for startup now. Clear, report that for taxi Mike F Mike 40901. Second up, call you for taxi, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, copiado, Lima Tazula. Sou Salvador, boa noite, é o TAM 3603. 3603, contato radar regular, submanteu 340 por 2000, direto Leda. Ok, confirmando, pós 2000? Leda. Pós 2000, Leda, TAM 3603. Curvando direito na pós de Leda, TAM 3603. Livrou, tá, 3858. 1-2, 1-9, o solo livrar, bem-vindo. 2-1-9, ó. Panito foi 0-1, sinal baixado e travado, aguardando a pista livre. Ciente, pista livre, toque arremetido autorizado, limpo, 110.8. Livre, toque arremetido para o limpo, 0-1. Tocou RMT 249, esquerda, perna do vento a mil pés, reporte, aguardando para girar base. Esquerda, perna do vento a mil pés, aguardará para girar base, Olimpo 01. Azul 4070, completa a aproximação e agora com a tua, em 118.62. Salve Salvador, boa noite, Azul 4070. Reporte passando externo, Azul. Zero tá na perna do vento, para visual com tráfego na final, alonga, se autorizado. Está autorizado então, Olimpos, aguardando para prosseguir com o número 2. Alonga, número 2, Olimpos. Azul 70, informação de tráfego, P3 a mil pés, terra do vento alongada da 10, não interfere. Pista visual com ele, passando externo, baixado travado, 40%. Pista no zero litros, autorizado, Azul. Vento 1 de 0 graus com 10. Para não alongar muito, se preferir, está autorizado curvar à direita para realizar um 270. Só o suficiente aí para a separação com o tráfego da Azul. A próxima prossegue com a base já da 1-0. Traçar e manter a perna do vento e enquadrar quase o tráfego, se não tiver problema aí para tua. Então, tá tranquilo então. Então pode prosseguir. Então, reporte girando base limpo. Passará girando base limpo, já passou através do tráfego. Entende. Está girando base, já está baixado e travado. Vai se ajustar o tráfego aí e aguardar a pista livre. Gente, Olimpos. Diga. Cruzou 150, chama em Recife, 251, na perna 13325. 513325, 3603. 135, 461 na guarda cópia. Solas 5-4, reporte pista no zero livre. Solo 70, ao Livrar, solo 121 na Estimão 9, bem-vindo. Cliente livrando em solo 219, ó, 070. Uno, pista livre, toque arremetido autorizado, 110 com 8. Livre, toque arremetida para o Olimpo 01. Check 3. Já está baixado e travado, 01. Ciente. 4070, táxi Alfa Juliette 2008. Via Alfa Juliette 2008 para o azul 4. Então 3561, pronto, cópia? Copia, tá 3561. Então 3561 para Brasília, nível 380 autorizado. Via Apesulou no 7. Decolagem da pista no 0 com primeira curva à direita. Na saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 5530, TAN 3561. 3561, correto, assume para pushback sanamento, TAN 3561. Salvador, tripe 5216, parte 3, puxa sanamento. Autorizado sim para o táxi, tripe 5216. Táxi, 5216 da tripe. Salvador, web 5836. Webjet 5836, pronto, cópia? Pronto, cópia. Objeto 5836 para Recife, autorizado nível 330, via Peruísque 58. Decolagem da pista no zero, com primeira curva à esquerda, saída Fulca, transição Caju. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 5526, o objeto 5836. Autorizado Recife 330, Peruísque 58, decolada 10, curva esquerda, Fulca, Caju. 4198, torre 286, transponde 5526. Correto, time pronto para o direcionamento, objeto 5836. Tamará na 05. Boa noite, o 1613, informação Vitor, 360 para Brasília. 1613 para Brasília, autorizado nível 360, via Pernambuco 17, decolagem da pista 10, primeira curva direita. Saída Gole, transição Ofício. Controle Salvador 119.8, torre 118.6, aciona 5511, gol no 613. Autorizado Brasília, 360 via Amber do Globo, 17. Decola da pista 10, com curva direita, Gole, Ofício. 198, o controle, 186 a torre e 5511 o transponder. 16113, repara como pronto. Trip 5216 com 69 a bordo, 3D de autonomia, terminando Salvador para o táxi. O número 3, correto, protegimento, chame pronto para o feedback também. Trip 5216, vai aguardar a passagem de tráfego Embraer da Azul, vai ingressar agora via Juliette, e após prossegue via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1-18, decimal 6, ajuste no 012, 352-16. Sente o exalto tráfego, vai dar passagem por mês após Juliette Alfa, 14-18-6, 352-16. Alô? Prossiga. Alô, bom, 200. Você pode confirmar para mim qual é a expectativa de subida que vamos fazer? Poucas e par. De novo? Puka Zipa, Papai Uniforme Charlie Alpha, Zulu India, Papá Alpha Romeo. Tá legal. Puka Zipa, obrigado. Boa sorte. Pronto, cópia. Pronto. 1885 para Guarulhos, autorizado nível 360, via Bruisk 50. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à direita. Saída da Euleda P10. Controle Salvador 1-19-8, Torre 1-18-6. Aciona 5512, voo 1885. 360 Guarulhos, a 10 com a direita, lá, é, da Euleda B10, via Perícia 50, 198 controles, 26. A torre 5512, transponde, voo 885. Correto, se me para posicionamento, voo 1885. Maravilha. Salvador, boa noite, finalmente é o Webjet 5272, puxa o chamamento. Webjet 5272, autorizado, 5272. Chama o Webjet 5272. Bom, tocou RMT ao 02, esquerda, reporte cruzando através, vai pra torre. Curva esquerda, portará cruzando através norte, limpo 01. Senda novamente para mil pés. Pé e sente. Trip 52 também, informação de tráfego, P3 a mil pés, setor norte de Salvador. Vento 120 com 10, não interfere, sim, decolagem autorizada. Livre decolagem para 35,2 a mesa do tráfego, visual, reporte girando base. Repara girando base, limpo 01. Trip 52, no meia, decolada 03, controle 199, décima 8, bom voo. 098, trip 52, no meia. Salvador Approach Control, Trip 5216 at Puka Departure. Trip 5216, radio contact on departure, climb and change, flight level 190, performing Puka Departure. Climb 190, report Puka departure. When is possible, request as final 150 and direct to Aracaju 355216. Stand by one. Stand by. Salvador, muito boa noite, passarinho 2264, na remota 14, no centro da vista, 33350, para a Cruzeiro do Norte. Passarinho 2224, pronto, copia? Afirma. Para Juazeiro do Norte, nível 350 autorizado, via Pesuono 9, Bangu, tá, prossegue direto, Juazeiro, nível 220. Decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 119, decimal 8. Torre 118, decimal 6. Aciona 5541, passaredo 2224. 1-0, intenção seria pouso na 1-7. Ok, então reporta presente para a base pela direita 1-7, o hotel Lima Zulu. Afirmativo, Lima Hotel Zulu. Reportará para a base. Transponder 5241. Confirmando o transponder 5541, passarelo 224. Chantará o posicionamento. 5541, 224. Para o táxi 7-8-7-6-4-3-40. Jet 5827, táxi de alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-6, ajuste 1-0-3. Uma boa noite. Alfa 18-6, muito boa noite. Lima Hotel Zulu, data reautorizado, base para 1-7, reporte final. Ativa, reportará Lima Hotel Zulu. Novamente toque arremetida 06. Gostaria que o senhor acendesse para 1500 pés, mantendo o setor norte, sem interferir no eixo da 17. Estou com tráfego para aproximação na pista 17. Acende para 1500, né, senhor? Limpos 03, 01, perdão. Estimativo e mantenha. Possivelmente vai realizar um 360 para manter separação com o tráfego na aproximação da 17, limpo 01. Acende, sem problema, acende para 1500, possível 360. 2-7-5-2-7, a linha mantém web. Lima Hotel Zulu, pouso autorizado no 7-128. Gente, autorizado pouso, Lima Hotel Zulu. Fora do tráfego, P3 acendendo para 1500, o setor noro aqui não interfere. 500, Zulu. Onde foi manter separado visual com o tráfego, agora na, descendo para pouso 97? Negativo. Ok, Olímpio 01, então faça um 360 pela direita e reporte na perna do vento da 190 novamente. Ok, vai realizar um 360 pela direita, vai reportar regressão na perna do vento. Confirme esse tráfego que está aqui agora às nossas 9 horas, ele vai pousar na 197. Sim, na pista 17. Assim, tem um tráfego no visual, mas vai realizar o 360 pela direita. Modo 5827, ABS 527, autorizado a decolagem da 10, 120 grosso com 7 nós. Já da laje da 10, 527. Paulo Salvador, passarelo 2224, remota 154, 2224, remoto no 4, autorizado, super fácil. Sora 09, qual pátio? Hangar da aeronave. Direita, pátio 5, frequência livre estacionar, bem-vindo. Obrigado, tudo bom? Bruno, perna do vento da 10, visual com tráfego, reporte direto base. Reportará agenda base 09. 527, decolado Salvador aos 10, controle 19.8, transfere, por favor. 19.8, muito boa noite, cara. Até a próxima. Controle Salvador, Webjet, 5827, boa noite. Webjet 5827, contato radar, subiu para o nível 360. 360, Webjet 5827. Informação 3662, boa noite, chegada Mar e desça para 2000, ajuste padrão. 2003, então, 3662. Qual o nosso número estabilizado, então 3662. 3662 da Prodiduna, essa para 2001, cara. Pista 10 livre, toque arremetido autorizado, 120 graus, que sete nós. Livre, toque arremetido, limpo 01. Objeto 5827 autorizado para o Leda. Leda, 5827, obrigado. Salvador, muito boa noite, Azul 4071, ciente da informação, Vitor. Azul 4071, pronto, cópia. Afirmo, pronto, cópia. Azul 4071 para Campinas. Nível 360 autorizado, decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Saída da Euleta, bridge, aerovia perdoa 16. Direto até Belo Horizonte, após Belo Horizonte, direto da NET, direto Pirassununga, direto Mendes. Controle Salvador 119.8, torre 1186, aciona 5535, azul 4071.